Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, chegou a hora de levantarmos a voz, chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Novo rumo e verdadeira paz, e não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem nosso rei.